I'm done butting on Bill Walpole. I was going to cut that other little bull. Amor Vendes. Primavera 2011. Bem-vindos à segunda experiência universitária ou universo comunitária de imprensa livre. Acompanhe-nos nesta aventura num mundo nem tão imaginário assim. Em terras distantes, cercadas por mares e montanhas. Seres sem luz misturam-se a outros estritamente técnicos e a outros que só professam profecias e nada fazem. Desta vez, vamos invadir e tomar conta da nossa própria praia. A praia é nossa. Ocuparemos, resistiremos e produziremos a partir de três experiências pelas fendas e rachaduras do Estado Controle. A primeira ocupação será feita na empresa de transporte urbano Desgraciosa. A segunda efetivada nas Torres Castelo da Beira Praia. Torres obsoletas e vazias, representantes do desequilíbrio e da esquizofrenia em que vive o planeta. A terceira será a invasão do espaço sideral, do cosmo caos, com o envio do primeiro satélite geoestacionário de telecomunicações da UFR Litoral. All dressed up in her calico, taking my gal to the party, oh, I wouldn't let her dance, but it said I so. Chaya, hey, whoa, back whoa, up, keep up, girl. Whoa, whoa, whoa, buck and gee by the lamb, who made the back band, whoa, goddamn. Whoa, buck and gee by the lamb, who made the back band, whoa, goddamn. Tom, don't buck you, no bill won't pull. I was gonna cut that up, little bull. Whoa, back buck and gee by the lamb. Who made the back band? Whoa, goddamn. Chaya, hey, whoa, back whoa, up, gee buck, whoa. Yeah. Whoa, buck and gee by the lamb. Who made the back band? Whoa, goddamn. Eu venho com o vitorioso Dionísio, que transformará o mundo numa festa. A transcendência do delírio. Chamamos de loucura esta doença dos órgãos do cérebro. Os problemas da loucura giram ao redor da materialidade do alma. Do alma. Do alma. Thank you. Vamos parar de brincadeira. A Escolástica já fez muita besteira. Vamos parar, lelê. Vamos parar de brincadeira. A Escolástica já fez muita besteira. Vamos parar, lelê. Vamos parar de brincadeira. A Escolástica já fez muita besteira. Sócrates e Platão foram os primeiros pensadores, participaram dessa brincadeira. A teoria, a filosofia já não são pratos feitos do dia. Já tomaram seus devidos lugares a ciência e a magia. Vamos parar, lelê. Vamos parar de brincadeira. A Escolástica já fez muita besteira. François Chapolion foi enganado pela pedra Roseta. O Papa tudo para pra pensar, que já não dá para tudo, Papa. Houve um milagre na biologia, no metabólico sensorial. Esse povo não quer aceitar a fé fantasia. O povo, barriga vazia. Na porta das igrejas, os moribundos esperam o pão de cada dia. Salário mínimo que nunca cresce. Cadê o Salvador que nunca aparece? Salário mínimo que nunca cresce. Cadê o Salvador que nunca aparece? Vamos parar. Vamos parar, lelê. Vamos parar de brincadeira. A Escolástica já fez muita besteira. Amor Veneris foi o primeiro nome dado ao clitóris quando descoberto pela infame medicina ocidental cristã. O debate médico eclesiástico perdurou quase 120 anos. A discussão era de que se deveria extirpar o clitóris de todas as mulheres. We'll be right back. desafiando Roma. Salve Marcos, combatente da contra-informação, envenenando as redes, cyberpunk com fuzil na mão, disseminando a contra-hegemonia, direto, reto e epidêmico. Salve Marcos, salve, salve. Salve, combatente da contra-informação, envenenando as redes. Riqueza é cultura, pobreza não é. Faça suas orações uma vez ao dia. E depois, leve a consciência junto com os lençóis para a lavanderia. Parecido sempre com o machado. que fere o sândalo e ainda quer sair perfumado e ainda quer sair perfumado e ainda quer sair perfumado. Faça suas orações uma vez por dia e depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia. Faça suas orações uma vez por dia e depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia. Pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia. Tengo, tengo, tem, tengo, tengo, tengo, tem, tengo, tengerendem, tengerendem, tengerendem, tom, tengerendem. Parecido sempre com o machado que fere o sândalo e ainda quer sair perfumado e ainda quer sair perfumado e ainda quer sair perfumado. Faça suas orações uma vez por dia e depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia. Faça suas orações uma vez por dia, depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia. Pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia. Tengo, tengo, tem, tengo, tengo, tengo, tem, tengo, tengerendem, tengerendem, tengerendem, tom, tengerendem. Faça suas orações uma vez por dia, depois mande a consciência junto com os lençóis pra lavanderia. Pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia, pra lavanderia. Lute pelo direito de festejar. Jantar já é a semente de uma nova sociedade, tomando forma dentro do invólucro da antiga. A reunião tribal dos anos 60, o conclave florestal de ecossabotadores, o Beltane idílico dos neopagãos, as conferências anarquistas, as festas gay, as festas de aluguel do Harlem dos anos 20, as casas noturnas, os banquetes, os piqueniques dos antigos libertários. Devemos perceber que todos esses eventos são, de certo modo, zonas libertas. Seja ela apenas para poucos amigos, como é o caso de um jantar, ou para milhares de pessoas, como um carnaval de rua. A festa é sempre aberta, porque não é ordenada. A espontaneidade é crucial. A essência da festa, cara a cara. Um grupo de seres humanos coloca seus esforços em sinergia para realizar desejos mútuos, seja por boa comida e alegria, por dança, conversa, pelas artes da vida. Talvez até mesmo por prazer erótico ou para criar uma obra de arte coletiva. Ou para alcançar o arrombamento do êxtase. Em suma, uma reunião de únicos, em sua forma mais simples, ou então um básico impulso biológico de ajuda mútua, economia do excesso e cultura potlatch. Entendeu? A ideia não é mudar a consciência, é mudar o mundo. Meu curso universitário não se adapta ao mercado de trabalho desse mundo bosta. Quero que mudem o meu curso. Mas se o mundo é uma bosta, temos que mudar o mundo e não o meu curso. Produzir. Naquela terra distante, cercada por mares e montanhas, onde um grupo de seres humanos vivia as contradições inerentes à sua espécie. As divisões eram daquele jeito. Tinha aqueles que mantinham torres artificiais reclinadas sobre o mar, ocupando amplos espaços e mantendo-se durante todo o ciclo de interação planetário-solar, inertes e escuras, obsoletas e vazias, castelos fantasma, um não lugar, a sequência sórdida dessas torres-castelo, fúteis e suntuosas, inababescas, que travam uma disputa pequena e burguesa e ridícula que consome o planeta até suas entranhas. Todo este reino vazio e fantasma, ladeado em todo seu perímetro por uma série de vias intransponíveis por onde circulam formas obscuras de energia, tão velozes que todos os que tentaram ultrapassar tal barreira foram imediatamente engolidos por esses fantasmas paquidérmicos. Algumas dessas luzes foram dadas, em tempos muito antigos, aos povos do lugar, para que pudessem circular em seu próprio território. O esquema era o controle. Paga-se para embarcar nas luzes, e apenas um grupo mesquinho que se autodenomina desgraciosa têm o controle absoluto de toda a circulação. Pagam para o Estado para que se mantenham. Monopólio. Questionados sobre isso, as luzes desgraciosas conscientemente se subdividiram em um grupo pseudo-rival. Aviação Pico Paraná, mancomunando-se e acertando preços e dividindo os lucros da corrupção sordidamente negociada com as prefeituras locais. As elites playboy dos empoderados babaganush têm suas próprias luzes. Tudo estava em equilíbrio forçado até que um belo dia chuvoso e frio, células autogestionáveis iniciaram o ciclo de transformações. Em ações organizadas e simultâneas, ocuparam toda a frota desgraciosa que estava no litoral, transformando-a numa esquadra. Alguns bondes da esquadra traziam grupos com spray e stencil, grafiteiros intervindo no urbano. Outros bondes levavam grupos de dentistas e especialistas, clínicos gerais, parteiras, curandeiras e xamãs poderosos. Ainda havia os bondes com grupos de ecossabotadores, que encarregavam-se de roubar tratores e usá-los para realizar benfeitorias a todos. Ocupavam serrarias e cavas de areia. Grupos com bondes abarrotados de mudas de plantas frutíferas e sementes disseminavam o fim da fome em todas as cidades. Outros ainda ocupavam delegacias e trabalhavam na ressocialização daqueles privados de sua liberdade. Todos os bondes tinham uma escolta com 4 vans, onde traziam grupos mascarados, com paus e pedras. Estilingues, arabatanas, coquetéis molotov, máquinas de tatuagem, foices e martelos, machados e ripas, chicote, corda e fita. Durante o auge dos levantes, um grupo de policiais tentou intervir. Tadinhos, eu falei para não deixarem marcas, mas ninguém me ouviu. A turma tatuou no rosto dos policiais a frase: pelego do Estado Controle. Um dos grupos Bonde Van foram até o pedágio da BR-277. Com apoio de moradores e motoristas, caminhões para transporte e guindastes desmontaram a praça de cobrança. Levaram tudo para as comunidades atingidas pelos desastres naturais de março de 2011. Antonina, Morretes, Rio Sagrado, Floresta. E construíram grandes habitações coletivas onde se reinventaria a vida em comunidade. Os grupos mambembes dos bondes van começaram a ser chamados pela população de andarilhos do bem. Com a ajuda de moradores, ocuparam diversas torres castelo e as transformaram em pontos de cultura. Unidades de produção de mídia, jornais, rádios e canais de TV. A produção toda era local. Também criaram alojamentos e centros de produção de artesanato para onde fluíam artistas de vastas regiões. As torres viraram uma festa que não acabava nunca. Sempre havia alimentos com sabores fortes e naturais. Música, vinho, conversas cordiais e alegria. Não havia falta, pois não eram geradas necessidades. Estavam livres daquele nocivo comportamento esquiso imposto pelo capital. Uma das torres castelo foi transformada em um centro de pesquisa aeroespacial. Artistas, inventores e visionários reuniam-se noite e dia até criarem o primeiro satélite artificial geoestacionário dedicado ao monitoramento ambiental e às telecomunicações. O grupo decodificou o sinal de todos os canais de TV a cabo, de TVs abertas, emissoras de rádio AM, FM, ondas curtas e sintonizáveis no planeta, além dos sinais de internet e contranet. O sinal das comunicações globais eram direcionados ao satélite e redistribuídos gratuitamente a todos. Os canais litoral começaram a ser assistidos pelo planeta. Todo o acesso às informações e sua redistribuição desencadeou uma revolução planetária. Baniram armas atômicas e suas usinas. Novas utopias pululavam. Era o fim do sistema capitalista de base judaico-cristã. Abra um mapa do território. Sobre ele, coloque um mapa das mudanças políticas. Sobre ele, ponha um mapa da internet, especialmente da contranet, com sua ênfase no fluxo clandestino de informações e logística. Por último, sobre tudo isso, o mapa um para um da imaginação criativa, estética, valores. A malha resultante ganha vida, animada por inesperados redemoinhos e explosões de energia, coagulações de luz, túneis secretos e surpresas. Amor Veneris. Primavera 2011.